avec Monsieur Moustache, Ngaku et Patrice. E está, bem-vindos a mais um Show do Bigode. Outra vez sem o meu senhor Moustache. É verdade. Mas com Patrice e com Tecno. Yeah. Muito Tecno aqui do Boy 8-Bit. Este Yardbird, Demo Mix, do novo EP do gajo. Eu por acaso não sei quando é que isto saiu, mas acho que foi. É recente. E é Tecno. Tecno no Bigode, pessoal. Bem, vamos ouvir mais um bocadinho. Se ainda não entrou, vai entrar agora. Estamos de volta, é verdade, se o Moustache não está connosco, ele foi produzir aí umas cenas para a Holanda, ouvi dizer. Yeah. Foi a parar o bigode. Foi lá à Holanda, está lá a fazer uns mamos. Não, ele foi uma daquelas reuniões de bigodes. Ah, sim, a malta exibe o melhor prémio. E bebem cerveja. Yeah. Isso é a parte melhor. Não, ele não bebe cerveja. Mas pronto, saltando este assunto... Pois é, esta semana estamos um bocado assim, caímos aqui um bocado de paraquedas, se calhar. Em termos de releases, estamos um bocado à toa, não tivemos tempo a ver nada. Foi uma semana complicada. Foi. Mas mesmo assim temos aqui coisas boas. Até coisas que com a nossa ausência agora para aí de um mês, não sei, e está um telemóvel a tocar no estúdio. É o Moussio Moustache, a mandar mensagens da Holanda. Não, afinal é a fatura eletrónica, okay. Do Vodafone. No tempo em que estivemos ausentes saíram algumas coisas que valem a pena ter ouvido e vamos aproveitar também hoje para passar. Sim, sim, sim. E também coisas novas, coisas antigas. Epá, há tudo. Eu, pelo menos da minha parte, o que eu tenho aqui para passar hoje é coisas que eu tenho usado para brincar nos chats e tal. Músicas engraçadas. E da tua parte, não sei. Para mim vai variar um pouco entre cenas que já ouvi há uns meses, mas que ainda não tinha aqui passado, e coisas que ouvi ontem e não tive tempo para perceber o que é que elas são. Mas que é bom, é sempre bom descobrir aqui em direto, vá, quase, para os nossos ouvintes. Bem, então se calhar começávamos pela única festa que vamos falar desta semana, que é o Super Bockenstock, que vai ocorrer nos palcos da... Na Avenida Liberdade, entre o São Jorge. Exatamente, Mais onde? Vai haver também no. Acho que vai haver numa estação de metro também. Vai haver no Maxime, vai haver no Tivoli. Vai haver no Vodafone Buzz. Vodafone Buzz? Sim. Ah, ok. E vai haver na garagem Vodafone. E há que é no parque de estacionamento do Marquês de Pombal. Já houve lá uns concertos. Portanto, a Vodafone está em todo lado, está no meu telemóvel. Lightning Bolt, acho que já tocaram lá no parque de estacionamento. Não sei. Pá, mas ali no parque de estacionamento vamos ter os Waves, a banda americana. É verdade. Aliás, para mim é o nome que me chamava mais, que uma banda podemos punk. Podemos pôr aqui podemos ouvir som de fundo, enquanto estamos aqui a falar do Super Bockenstock. O que é que temos mais no cartaz? Temos também Jorge Palma, temos... Temos Márcia. Temos não sei quem é. Não, temos Linda Martini, temos Waves, temos... O que é que tínhamos visto mais aqui? Os All the Jesus ou Unpilot. Ah, Fuji and Miyagi. Fuji and Miyagi também me interessava bastante. Sim, sim. Epá, e depois temos Tiago Betancourt também, que é uma coisa que... Para quem gosta, vamos ter os Batidas. Yeah, é verdade, vamos ter Batidas. Exatamente. Portanto, ainda temos aqui umas coisas boas. Ah, e temos Sérgio Godinho, pois é. Ah, ótimo. Portanto, é assim, no meio de um cartaz que à partida, pelo menos eu falo por mim, que eu olhei e não percebi nada de quem era e quem é que vinha, até acabei por descobrir lá 3 ou 4 nomes que gostava, mas que não me fariam pagar 40 euros. Mas se houvesse bilhetes individuais, eu ia mesmo à garagem Vodafone, eu acho que Linda Martina e o Braves gostava mesmo de ver. Yeah. Estamos a ouvir agora a Post Acid dos Braves. Andar de skate são loucos. E o videoclipe é tipo os gajos andarem de skate com um alien que apareceu lá na Terra deles. Lá está. Esses gajos no South by Southwest fizeram para aí uns 12 concertos, foi tipo recorde, mas já foi para aí há 2 anos. Este alien parece uma tartaruga ninja, mas pronto. Portanto, vamos ter muita festa na Avenida de Liberdade e não só. Passamos para mais música, portanto. Gosto disto. Waves? É fixe. Na semana passada falámos aqui do Come Truth. Uhum. E pouco tempo depois do programa saiu mais uma coisa nova, que ele remixou uma música para o Twin Shadow, que não conheço muito bem, mas é um tipo indiano que faz música boa. Até gostava de passar as originais dele. Aqui vamos passar uma remistura. Mas se vocês forem ao Vimeo e pesquisarem pelo Twin Shadow, vou encontrar lá uma música que o videoclipe é só o gajo a tocar a bateria a olhar para a câmera. Está uma cena mesmo frita. Mas vamos ouvir agora a Castles in the Snow, a remistura do Come Truth que ele fez para o Twin Shadow. estamos aqui num impasse no que é que vamos passar a seguir. Pá, não sei. Mas isto eu gostei muito e pá, cada vez estou mais fã do Come Truth, destes remixes. Yeah, o gajo é muito bom. Este gajo sabe o que é que está a fazer com os sintetizadores, não haja dúvida. Yeah, já depois daquela dos Neon Indian. É verdade. Está muito bom. Muito bom. Então, é pá, não sei se tu não... Eu tenho aqui umas coisas, mas agora passar deste registro para uma coisa mais pesada, não sei. Não sei, podíamos animar um bocado com o Elguins. Yeah, eu acho que sim. Voltar. Eu acho que sim, yeah. Eu acho que sim. Aqui, o Elguins é um tipo espanhol que tem recebido... Ele já tinha um álbum que era o Alegranza, de para aí de 2005, não sei, mas ele agora... 2005? 2005. É bem, isso já estás muito à frente, meu. 2005. Pai, mas agora tem recebido mais atenção com o novo álbum dele, que é o Pop Negro, acho que é assim. Pá, eu adoro isto. Pai, e o som dele tornou-se um bocado mais vivo. Ele tem, assim, muitas influências... Ele mora em Barcelona, mas era das Canárias, uma coisa assim. Ele tinha muitas influências, tem muitas influências assim do Caribe e cenas, música assim, mais coisas. E tinha muitas mais comparações. Coisa, yeah, tá, música é mais coisa, vocês sabem como é. Exatamente. Não, ele teve muitas comparações com o Panda Bear, que é um dos gajos dos Animal Collective, também tem um projeto a solo. Só que, pronto, tem este lado mais alegre na música dele. Então, ele também faz parte de um coletivo, que é os Coconuts, que é uma banda. Ui. Também do género, sei lá, The Animal Collective. Pronto, há sempre esse paralelo entre ele e o Panda Bear. Isto é banda fixe. Pronto, mas saiu o videoclipe para aí há um ou dois meses do single dele, que é o Bombay. Pá, e o vídeo é brutal. É brutal. A música mesmo. É muito boa. A música aliás, é boa. Eu curto muito do álbum todo. E está um, este vídeo um é casamento mais perfeito. Este vídeo e esta música está lá. Yeah. Depois podem ver no blog do Bigode. Exato. O vídeo. Mas agora vamos ficar com o Bombay do Alguins. surreal esta cena. Pá, está brutal isto. Para mim este é o melhor vídeo que eu vi este ano. Não, e não sei se aquelas comparações que eu fiz com o Panda Bear, não sei se ele está muito chateado com isso, mas há uma parte do vídeo em que há um tipo que assassina um peluche de um panda, não sei. É verdade, é verdade. Pá, mas este vídeo tem tudo. É sexy, é muito sexy até. Tem recordações bonitas. Yeah, tem um look da anos 70, muito é verdade. Fixe também. E depois tem cenas bem mas lembradas. É completamente surreal, são coisas completamente absurdas. Pá, mas cenas absurdas que o gajo fica sim. Tipo, isto é bada estúpido, mas isto é um absurdo bada fixe, não sei, faz sentido ali, não sei explicar. E o El Guincho, esqueci-me de dizer, ele esteve aqui há pouco tempo, passou pelo Music Box. Esteve aqui no Bigode. Esteve aqui no Bigode e depois foi ao Music Box. Sim, depois foi ao Music Box. E o Torrey Moá fez a primeira parte dele. Torrey Moá, que já passámos aqui muitas vezes, fez a primeira parte dele. Acho que só foi um concerto para aí de meia hora, muito pouco. Mas foi uma meia hora muito preenchida. Sim, e depois, pronto, e era isso que eu queria dizer. E agora, por falar em pandas, não sei se hoje o programa é muito virado para pandas, mas há uns tempos saiu também um vídeo para a Snow and Texas do Gold Panda, que é um tipo lá das Américas. Que... Onde não há pandas sequer, só destes. Sim, exato. Já saiu há algum tempo, mas a música está mesmo muito boa. Para além do vídeo, a música está mesmo muito boa e tínhamos que passar aqui. Agora. Estou a gostar. Temos que fazer aí um programa. Só de pandas? Não, só de. Vamos fazer um top das músicas do ano. Vamos fazer um programa. E já estou aqui a ver uns grandes candidatos. E os vídeos também. Também e vale vídeo... e podemos fazer vídeos do ano também. Um top. E depois passamos na rádio os vídeos do ano. Sim. Não, mas os vídeos também tens que. Nós podemos ver um vídeo muito fixe, mas se a música não puxar, também. Sim, também é verdade, é verdade. Mas Cinnamon Chasers está na minha cabeça ainda. Ah, Cinnamon Chasers. Sim, senhor. E o Targa mas também, esse, do Rasmus. Esse é 2010. Não, isso é que é para casa de 2009. Ah. Mas temos o Targa, do Russ Chimes. Exatamente, o do Russ Chimes é muito parecido. Mim... Aliás, é o mesmo gajo que realiza. É? É o mesmo gajo que realiza. Pois bem, não o lembro quem é, mas é o mesmo que já tinha dito, tinha-me avisado isso. Então vá, vamos ficar aqui com o Snow and Texas. Do Gold Panda. We'll be right back. Mais um panda. Gosto disto. Pá, é mesmo muito bom. Passem pelo MySpace do Gold Panda. Está na No Town Records. Vi agora. Sim, porque não sou eu que eu não conheço estas coisas. Ok. Também. Agora. Ouvi uma daquelas bandas, daquelas malhas que eu te falei que ouvi no dia anterior. Foi uma do Ótimo. Uhum. Que é um tipo que lançou um EP. Pronto, eu não conhecia, mas lançou agora um EP que se chama Travelers pela La Bomb. Que é uma label que eu não sei, acho que apareceu agora há pouco tempo, não tenho certeza. Pois também nunca tinha ouvido falar. Mas passei por um blog e encontrei uma malha do Ótimo que se chamava Locate e que gostei bastante e queria passar aqui. Querias? Já não queres? Queria, mas pronto, agora... olha, agora tem que ser. Cá vai. Então vá, Locate para vocês. Ótimo, gostei. Isto já acabou assim de repente. Yeah, isto foi agora, até fiquei... foi assim, tipo, pá, já olha, acabou? Já está, acabou. Não, eu gosto, ótimo, gosto bastante. Já não me lembro agora o nome das músicas que eu tinha dele, porque já foi há, sei lá, o ano passado, e não me lembro. Mas gostava. Gostavas de lembrar. E gostava e lembro-me que tinha remixes dos Rocksop. E era, acho que era isso mesmo. Estávamos agora a ver, parecia que o Fonat tinha remisturado qualquer coisa. Exato. Para ele também. No, a Travelers, portanto, a que dá o nome ao EP. Uhum. E já vamos ouvir daqui a bocado, se calhar. Logo se vê. Logo se vê, a gente ainda está a pensar nisso. Mas agora vamos passar aqui para uma cena mais... vamos subir aqui os BPMs, se calhar um bocadinho. Passar Soundstream, que eu sinceramente não sei quem são, ou quem é. Porque é daquelas músicas que aparece assim, tipo, na playlist, assim, porque, pá, vai lá calhar, pronto. E Mas pronto, é uma cena funky, com um bom baixo, um baixo muito, muito funky, tipo peak bass, ou como é que se diz? Slap the bass. Slap, não é peak, mas pronto, peak é outra coisa. E com muito repeat, e pá, é isto, chama-se Freaking, não sei. Epá, acho que ouvi isto algures num mix do Errol Alcan, num mix, se não estou a erro, no Disco 3000, parte 1. Ele agora lançou há pouco tempo o parte 2. E tem, basicamente é uns mixes que ele faz. Ele faz boas, não é? O gajo está sempre a mixar. Mas aqueles são com cenas old school e até cenas novas, mas que têm este estilo mais disco. Só que lá está. É mesmo como o nome diz, Disco 3000, aquilo é, esperem, tipo disco com bué de eletrónica por cima. Portanto, Soundstream para vocês. Bem. Um som sempre a andar, né? Isto não para. Soundstream. Freaking out. Yeah. Mas é, ouvi dizer que aí um terço das pessoas se drogam e dois terços copia. Epá, apareceu aqui um jornal aqui no estúdio. Aqui o diferencial. Que parece que é o jornal do técnico. Uma sondagem indica que um terço dos alunos droga-se e os outros dois terços copiam. Não e sei. 451 alunos indicam marotices. Boa. Palavras do diferencial. Um alto índice de martices no técnico. Ok. Bem, passamos aqui para uma música de uma coletânea do volume 2 do Cheap Thrills, que é uma coletânea do Hervé. Ele faz acho que até são dois CDs, é o Mixed e o Unmixed. que tem uma coleção de sons engraçados, ali assim, a dar para o eletro também. E este som que eu vos quero passar é de Rúfio, e a música chama-se Hot Rod. E tem lá uma mãozinha do Hervé, que, pronto, é um som engraçado, eu gosto. Mas também não tenho assim muito mais a dizer, apenas é bom e funciona bem. É dance floor com ele. Está, RV, agora bem dito. O RV. RV, Rufio, Hot Rod. É uma música da cena. Tem aquele. Tem eletro, tem sample, tem tudo. Tem um pouco de tudo. Esta coletânea, por acaso, é uma coletânea que eu aconselho, tem lá boas músicas. E a que vamos ouvir a seguir também faz parte dessa coletânea. É a Noisia, e a música chama-se Gutter Pump. Esta é uma música... Eu acho que esta música calha bem entre um... Epá, o Thriller do Michael Jackson ou qualquer coisa zombie. Calha bem porque tem esse mood de tem assim uns gritos e um ar misterioso e uma coisa... É engraçada, é uma música fixe. Portanto, Noisia, Gutter Pump, aqui para vocês. Isto está, Dance Floor com zombies. Isto é... Ah, isto a partir dos 5 minutos e meio foi mesmo a rasgar. Não, a partir dos 5 minutos e meio não, a partir do minuto e meio. Não, o tempo é ao contrário. Ah, ok, estava a vir ao contrário. Pois, aí está. Não, mas isto e é um grande som. Som da floresta. Isto é negra. Aqueles sons que vocês largam no, na pista e o pessoal, tipo, responde, responde. Yeah. Responde. Curti. Epá, eu acho que a seguir passávamos para o jogo da semana. E, epá, eu este jogo é assim um bocado um misto de... Se vocês tiverem, sofrerem de epilepsia por alguma razão, a sério, não joguem mesmo este jogo. Porque este jogo é capaz de vos flashar assim em um quarto de hora, é capaz de vos flashar para aí um milhão de vezes a cara com flashes, portanto. E já para não falar de que é extremamente frustrante. Estou a falar de Give Up Robot. É um jogo que vocês são um robozinho. Pá, eu acho que até punha aqui o Patrício a jogar. Pá, podemos experimentar isso. Eu acho que até punha aqui o Patrício a jogar isto. Isto é um jogo que vocês são um robô e têm tipo... Portanto, para já começas a ver já pelo menu. Yeah, já tem aqui um ar um bocado psicadélico. Eu já me está a custar olhar para o nome do jogo. Vamos fazer New Game. Tem uma boa música este jogo. Tem aqui uma intro. Yeah. Faço skip, se calhar, não? Se calhar, yeah. É lá, no caso é que são as teclas disto. Está ali a explicar. Left, o jogo right. Explica. Ok. XS ou Up to Jump. Ah, isto tem aqui umas cores um bocado maradas. Isto está a flashar o ecrã já. Está tipo, o ecrã vai mudando de cor e arrasta-se todo. Este jogo é assim, ao fim do décimo nível, se não tiverem a sangrar os olhos, pá, não é nada. Ah, que tens, tens de lançar um gancho. Tens de lançar um gancho? Yeah, Z. Ok. Vai aqui acima e salta. Exatamente. Pronto, agora tens... Pá, isto até me parece bem. Já fui. Pá, já fui à vida. É pá, isto aqui... Está um bocado... Acho que não tenho muito jeito para isto. É coisa... É pá, mas isto as cores estão-me a deixar a... Ah, aí está. Estamos no terceiro nível. E agora tenta lá passar este. Tens que fazer saltar para ali também. Aí está, à primeira. Sou muito bom nisto. Uou! Que é isto? Não toques nisso. Tens que mandar para lá o gancho, acho eu. Temos aqui umas lâminas. Exatamente. Temos umas lâminas. Já perdi para aí 5 vidas nisto. Pá, mas isto tem umas cores, isto... Eu não sei se conseguia estar mais do que 10 minutos a jogar esta porcaria, meu. Eu acho que sim. Já até parece ser bom, mas... Sem espumar da boca, não. Yeah, é isso. Até dá um bocado... Gosto de tipo aos shouts e aqui com o gancho e não sei o quê. Epá, mas... Exato. Este jogo, esqueci-me de referir isso. Vocês acho têm um gancho e têm que fazer saltar boa da plataforma. Vou ficar com problemas oftalmológicos. Acho que vou aumentar a gradação dos meus óculos depois deste bocadinho. A sério. É melhor parar com isto, senão não acabo o programa. Pois é, mas como podem ver não, mas como podem ouvir, temos aqui a opinião formada de Patrício, que acabou de jogar o jogo. Se gostam daquele look olhos vermelhos, conseguem jogar isto. Com o fim de 10 minutos ficava. Para quem gosta de sair de uma piscina depois de estar horas e horas em cloro, é o efeito com que vocês vão ficar. É isto. E lá está. A música é fixe. A música é engraçada. Mas pronto. Mas basta procurar no Google por. Give Up Robot. Vão ao blog, vai estar lá o jogo. Isto está no Adult Swim e também está no Newgrounds, que é um bom sítio para jogos em flash. E epá, eu aconselho. E pelos vistos que andava aí agora a ver, já existe uma segunda versão e menos psicadélicas. Menos psicadélica? Acho que sim. Pá, é que repara, o ecrã flasha para todo lado. Já estou com dor de cabeça. Eu acho que cheguei para aí ao décimo nível. Fecha a janela, se faz favor. Bem, estamos quase a ir, mas ainda temos aqui tempo para mais umas músicas. Temos tempo para umas malhas. Yeah. Eu acho que se calhar íamos para Flying Lotus. Pode ser Flying Lotus, tem um vídeo muito bom. Tem, se calhar tens mais a dizer sobre isso do que eu. Este vídeo inspirou-me, de certa forma, para algumas coisas que ando a fazer agora. E não me digo, pá, gostava de pelo menos conseguir recriar este estilo a nível técnico, mas a nível artístico para outras coisas gostava de pegar nisto e seguir para o outro lado, porque tem um bom potencial este aspecto de 3D, gostei bastante. E, epá, não sei, é uma mistura de 3D com 2D de ilustração, de caneta, pronto, quando o pessoal tem às vezes os diários gráficos e desenha com caneta e faz aquelas pequenas ilustrações. Sim. Pronto, imaginem isso depois pintado por dentro com umas cores mais sólidas e vivas e um 3D. E estava, uma aula de 3D e de animação, sei lá, não sei. Vamos ficar, mas é com a música, que é que interessa. O que é que interessa? Mesmo à Matarruana agora. Aparentemente, pelo que eu acho que nós falámos até aqui no Bigode, que eles vinham cá, eles estiveram cá há pouco tempo. Não, onde? No Music Box. No, não? Music Box, não tem, yeah, erro. Pá, é, Flying Lotus é espetacular. Pá, e já que ficámos neste registro, isto foi o Give Up the Robot, e agora ficámos neste registro mais chiptune, eu tinha aqui a fazer uma proposta, por acaso bem, bem interessante, e nunca falei assim muito nisto. E é uma cena que eu até acompanho às vezes, agora menos por acaso, mas é o movimento chiptune, que eu até há bem pouco tempo tinha, até fazia umas coisinhas e não sei o quê. E existe um festival que é o Blip Festival, que costuma ser, normalmente é Nova York, mas já foi na Suécia, se não estou em erro, e agora já foi no Japão também, e ainda a passar agora todos os anos em sítios diferentes. Acho que há sempre um Blip Festival no Estados Unidos, em Nova York mesmo, específico. E depois há outra versão que vai whatever. E pá, existem aqui uns grandes nomes de chiptune, e destacar este, que é o Virt, pá, que este gajo é daquelas pessoas que dá ao chiptune uma cena, uma boa maneira de conseguir explicar às pessoas que aquilo não é só sons de maquinazinhas, uhum, e que é algo mais. É pá, o gajo faz orquestrações brutais com chiptune, com Game Boys e com Nintendos e não sei o quê. E pá, é dos meus favoritos, dos meus artistas favoritos. E ficamos aqui com a minha sugestão, que é a performance que o gajo fez em 2007, no Blip Festival, pá, que é das coisas mais brutais que eu já vi. E pá, então, sem mais demoras, vir-te no Blip Festival 2007. Thank you. Aí está, Virte, na sua grande performance. O gajo é um bocado nerd. Oh, se havia ali um gajo ali, no público, estava ali mesmo a vibrar com aquilo, estava ali a fazer breakdance. Epá, é assim, estes gajos são todos grandes nerds, porque eles, para comporem a música, geralmente programam, não compõem com... de outra maneira, portanto, logo aí já envolve uma grande... envolve um... pronto, tens que passar muito tempo ao computador, digamos assim. Mas pronto, está na hora da despedida, daquela hora então, fatídica. Pronto, podem passar no blog do Bigode, testmovement.com, para ver todas as cenas. Os mambos. Todos os mambos que ah, e já agora, mesmo. Universal Music. Tchau. Ah, pois que... não ouçam música do Universal Music. Isto porque eles, nós tínhamos posto o programa da semana passada no Mediafire. E mandaram-nos abaixo. Yeah, e mandaram-nos abaixo. Mas nós pomos noutro site qualquer, pronto, e o link fica bom para secar na mesma. Por isso. Yeah, porque, epá, quer dizer, estamos a promover a música dos artistas deles e depois, enfim, não vou entrar por não essa vale discussão outra vez. Comentar mais isso. Enfim, vamos então... Ainda há tempo para mais alguma coisa? Ah, para a despedida, vamos despedir pá, sempre com boa tenho música. Tenho aqui uma coisa que até foi o meu Sr. Mustache que mostrou, que é o... Theophilus London, acho que é assim que ele se chama. Pronto, uma música que é Flying Overseas. Ele está na Green Label Sound, que é a label do Chromio e do... Ah, sim. E de Neon Indian também está lá. Também estão com uma cena nova agora. Sim, eles lançaram um álbum novo. Já viste o clipe novo já, dos gajos na sauna. Ah, sim, Hot Mess. Hot Mess. Mas eu gosto mais da música, a melhor música para mim do álbum novo deles é a Night by Night. Já saiu há alguns meses. Yeah. Pá, mas é muito fixe. Temos que, aqui, se calhar, passamos isso um dia destes. Passo. Aqui o Teófilo. O Teófilo de Braga. Teófilo aqui, não. Pá, é um... Pá, é assim um black com umas camisas todas psicadélicas, um ar assim todo indie, quase assim um hip-hop assim bem marado, pá, mas gostei bastante e vamos ficar com isso agora, para acabar o programa. Acabar em grande. Portanto, até para a semana, passem no blog e... pelo. Muito pelo. Alinhem os bigodes. Man, it's been a long time, I'll be back again. The birds and the bees be attracting the pretty little flowers on the rack split, filled with meaning, sip the Riesling. I'm thinking about white to match the season. Let's visit the garden, the river parks. Bring it to your eyes, deliver the hearts. Do you remember me? Do you remember me?